Olha só, irmão, você tá destruindo seu próprio coração. Olha só, irmão, reino contra reino, nação contra nação. Olha só, irmão, você tá destruindo seu próprio coração. Olha só, irmão, reino contra reino, nação contra nação. Olha só, irmão, você tá se destruindo, no caminho perdido está, se iludindo, seu coração está ferido, está corruído com o inimigo. Quero te tirar do fundo do poço, aonde o diabo te afundou até o pescoço. Olha só que dor, veja só que sufoco. Muitos me falavam que eu estava ficando louco. Louco eu estava, era por Jesus que me ensinou a andar no caminho da luz. Creio em Jesus Cristo, pois ele é a salvação, e saiba que ele quer é salvar toda essa nação. Olha só, irmão, olha só, irmão, você tá destruindo seu próprio coração. Olha só, irmão, reino contra reino, nação contra nação. Olha só, irmão, você tá destruindo seu próprio coração. Olha só, irmão, reino contra reino, nação contra nação. Reino contra reino, nação contra nação. Pai contra filho, irmão contra irmão. Pode confirmar, está escrito na Bíblia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Saia dessa vida bandida, concebe sua família que te deu sua própria vida. Sua mãe serviu a Deus de todo o coração, e você ser enterrado 7 palmos abaixo do chão. Sua mãe vê seu retrato e sente mágoas, e seu enterro ela não pôde conter as lágrimas.